um contrato. Se liga nas cláusulas, assina embaixo e não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma. E depois do jantar a louça é minha, não é sua. Já vou deixando bem claro, esse contrato é vitalício. Cê tá amarrado aqui comigo. E esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. E esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo. Bora, Leozinho. Fazer um contrato. Canta, canta, canta, canta. Se liga nas cláusulas, assina embaixo e não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganha massagem no pezinho depois do jantar, a louça é minha, não é sua. Já vou deixando bem claro, esse contrato é vitalício. Cê tá amarrado aqui comigo. A rescisão é 1 milhão. De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Cê tá amarrado aqui comigo. E esse contrato da paixão, de onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo. Tem mais sucesso.